sinto no ar o perfume da glória. Com Deus encontrarei a vitória, ter forças pra lutar, motivos pra sonhar, mesmo onde não existe amor. Eu sinto no ar o perfume da glória. Com Deus encontrarei a vitória, ter forças pra lutar, motivos pra sonhar, mesmo onde não existe amor. Eu construí com sonhos os castelos mais belos e mesmo assim negou, cê não entendeu o que eu quero, sei lá. Quanto mais eu luto pela paz, mais lágrimas caem e a cada dia vai aumentando, e assim diz pra mim o caminho das rosas perfumadas sem o veneno do espinho. Sempre fui digno de ter na caminhada o privilégio e a honra do amor pela quebrada. E mesmo assim não fui compreendido com razão, mas quem sou eu, nem Cristo satisfez toda a nação. Pois é, são poucos que conseguem enxergar a expressão de tristeza que levamos no olhar. Eu de tanto sonhar na selva passei fome, na conquista de império, fortalezas de brilhantes, minha fonte preciosa que nunca terá preço. Nego, é desse jeito, sentimentos verdadeiros. Deus é o primeiro, eu faço da esperança o sorriso da criança que não se compra com a fama. Deixa o vento levar minha mensagem, pois quem sabe atinge os moleques de 15 refém do crack. Talvez pelo sorriso que se dá de manhã, sair pra trabalhar e cruzar o Vietnã. Cê não enxerga o caminho, mas a salvação te vê. Cê sofreu pra caralho e quem tava com você, você não pôde ver, mas ele planejou uma vida difícil para sermos vencedor. A maior das batalhas vem depois da morte. Perdão se tiver sorte, o juiz é pra quem pode. Eu vejo em semblantes a cicatriz que marca o corte da espada ao cair das minhas lágrimas. Eu vejo em semblantes a cicatriz que marca o corte da espada ao cair das minhas lágrimas. Eu sinto no ar o perfume da glória. Com Deus encontrarei a vitória, ter forças pra lutar, motivos pra sonhar, mesmo onde não existe amor. Eu sinto no ar o perfume da glória. Com Deus encontrarei a vitória, ter forças pra lutar, motivos pra sonhar, mesmo onde não existe amor. As flores do jardim entristeceram, os castelos de areia nas ondas que dissolveram. Desde o berço eu trago infinitas recordações nos meus versos, mágoas que causaram decepções. As feridas foram se abrindo e jamais cicatrizadas no sorriso do mendigo. Encontrei forças pra batalha no gesto mais do que nobre, invadindo a sua mente, fazendo um pedido pra Deus livrar os inocentes. Quando a palavra é verdadeira, corrói seu coração, te traz sentimentos bons, te resgata do mundão. O mesmo sentimento que um dia me resgatou, me fez entrar pela porta estreita e não ouvir o falso pastor. Vai. É desse jeito, vamos que vamos, guerreiro, mantenha sua fé. A caminhada sei que é difícil pra se manter de pé, até mesmo pra dar incentivo pra alma do sofredor. Quantas vezes cercado na selva por gladiador. Ó Senhor, dê forças pra seguir em frente, juntando os pedaços na arena, tentando ser livremente. Somente o tempo e te na caminhada, com pensamento em Cristo, te faz forte na batalha. Pra lutar, pra morrer nesse mundo de ilusão, sobreviver nas guerras com ódio, na depressão. Infelizmente, não tive muitas felicidades, já fui parar no day, que isso pra mim foi só uma fase. As dificuldades em poesias vou relendo, embora catastrófica aconteça com o tempo. Ao tempo, o rap até hoje me resgatou, não me fez olhar pra trás e só ajudar quem me ajudou. Eu sinto no ar o perfume da glória. Com Deus encontrarei a vitória, ter forças pra lutar, motivos pra sonhar, mesmo onde não existe amor. Eu sinto no ar o perfume da glória. Com Deus encontrarei a vitória, ter forças pra lutar, motivos pra sonhar, mesmo onde não existe amor. Então, moleque, quero saber de você. Cê sorriu, cê chorou, foi amor, foi prazer. Escrever nas páginas de um cardenaspiral e reconstruir a mente conturbada criminal. Em pleno vendaval, observar que o vento trazia em sua brisa o desfrutar de um momento bom. tranquilizador pro coração. Faz pulsar pela emoção, nego, não é por nada não. Venci, graças à fé que pus na glória. Maior das batalhas, joia rara, preciosa, diamante da vitória que reflete no olhar. O brilho encantador que fez o ódio desabar. Eu vi, eu fui capaz em questões de segundos desvendar o sentimento que leva ao mundo cada vez mais cruel, cada vez mais robótico e consequentemente multiplicaremos mortes. Não dá pra explicar, sensação maravilhosa, o perfume das rosas, caminhadas gloriosas. Deixa eu me expressar, deixa eu te mostrar os pássaros a cantar, sobrevoando o mar. Relembrar as canções, os versos, a poesia, absorver com a alma o sorriso de alegria. Ilusão que nada, miliano de estrada, justiça feita a bala faz a dor ser prolongada. Chora agora o homem mais forte, sorte pra fugir do ibope da overdose. Corre enquanto ainda se respira cocaína, contraria expectativas de vida. Salvação que alucina, que te faz esquecer, depressão constante que te faz enlouquecer. Sofrer e ser mais um alvo da automática, morrer lentamente agonizando na calçada. Eu sinto no ar o perfume da glória, com Deus encontraria vitória. Ter forças pra lutar, motivos pra sonhar, mesmo onde não existe amor. Eu sinto no ar o perfume da glória, com Deus encontraria vitória. Ter forças pra lutar, motivos pra sonhar, mesmo onde não existe amor.